Jockey. We'll be right back. Estou novamente e, como prometido é devido, vamos agora então para o tal especial Modern Talking. Eles que vigoraram muito e fizeram muito sucesso nos anos 80 e no princípio da década de 1990, pois muito bem, extinguiram-se, mas nós aqui na TNW vamos recordá-los e em grande com um mix daqueles fantásticos, daqueles de não parar um bocadinho sucintamente, de ficar assim do princípio ao fim, sempre a dançar ou pelo menos ali a balançar-nos na cadeira quando as forças nas pernas já nos começarem a faltar. Isto porque são 1 hora e 7 minutos de mix com os Modern Talking. Quanto a mim, estou de volta amanhã para mais uma emissão do Hits Megamix, emissão número 11, sempre aqui na Antena Web, às 10h30 da noite. Um grande abraço, até amanhã! She's only looking to me. Oh, let it, Louie. She's.

Let me take you far. Carry, carry me. Like the stars tomorrow.

Can you? Who gave me more than all I know.

Never thought that heaven can be cold. Teardrops running with the night. Sorry, don't